Portal do Arrocha. Eu não sei o que é amor. Fico só esperando que for. Eu acho que vou tentar com você. Dessa vez se acaso te encontrar, caso te encontrar, esperando que for. Eu não sei o que é ter um bem. Fico só esperando alguém. Eu não sei se eu sei amar. Fico só esperando o ar. Eu não sei se eu sei beijar, mas eu acho que vou tentar com você. Vem chorar. Se acaso te encontrar, outra vez, se acaso te encontrar, outra vez, se acaso te encontrar. Se acaso te encontrar.